Eu não sou ninguém, vou além. O dia seguinte é diferente pra quem tem. Não é mole, é muito mais de mil, ouviu? Mesmo assim eu tento a sorte no sufoco. Meu dinheiro é pouca escola, é raridade na favela. Meu estudo não permite que eu saia fora dela. Tentei de várias formas, um emprego foi em vão. Querem muito estudo, até para limpar o chão. Get up, stand up, stand up on your own. Cidade grande, tento a sorte. Enganado, iludido, vindo do norte. Humildemente levanto a cabeça, pensando positivo, legítima defesa. Eu vou conseguir, não vou me omitir. Tudo isso sem medo, na batalha, descobrindo o segredo, lutando pelo meu direito. Get up, stand up, stand up for your right. Sendo original, não perco a esperança e nem o meu astral. Eu sou mais um nessa multidão. Está difícil de se empregar, qual a solução, irmão? Mesmo assim eu permaneço ativo. Nessa vida eu só preciso de incentivo. Acredito, sigo, não desisto a nenhum momento e vou lutando pelo meu direito. Rei do Gorogodó falou pra mim assim. Lá no CTI, Falcão, tomei 4 tiros, aí eu falei: não, Yuka, parceiro meu, você tomou 6, sobreviveu, batalhando todo dia, pelos seus, pelos meus, pelos nossos, e por aqueles que ainda nem apareceram, mas tá aí, pavilhão 9, muito respeito. Stand up. Get up.